é tarde, não consigo dormir. E quando fecho os olhos, eu só vejo teu rosto, baby. Mas você não está aqui pra gente fazer tudo de novo. Você é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você bagunçou a minha vida, é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você é minha obsessão. Não sei se é paixão ou pura ilusão. Ela se tornou pra mim a minha obsessão. Fecho meus olhos, viajo em você. Quando te encontro, não sei esconder. Mexeu comigo de uma forma que não consigo conter. Daqui da minha janela, vejo as luzes da cidade. Às 4 da matina, a suave brisa invade. Coração estremece, pulsa mais forte. Quando ela chega, me envolve, entorpecido de amor. Por favor, você é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você bagunçou a minha vida, é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você é minha obsessão. Já nem sei mais quanto tempo faz, droga, só sei te querer. Se eu pudesse voltar atrás, aproveitaria bem mais meu tempo com você. Te tocar nunca foi o bastante, mesmo distante eu te sinto. Te preciso, quando não te acho, fico totalmente perdido. Alucinado, eu vivo te querendo mais e mais. Largo tudo e brigo comigo mesmo, perco a minha paz. Posso até tentar mais, talvez seja quase impossível. Evito, só que não resisto. Ela virou minha cabeça, meu já vício. Já é tarde, não consigo dormir. E quando fecho os olhos, eu só vejo teu rosto, baby. Mas você não está aqui pra gente fazer tudo de novo. Você é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você bagunçou a minha vida, é tipo droga, vicia tipo droga, alucina tipo droga, mina. Você minha obsessão. Obsessão, obsessão, obsessão.